Cara do freio da Blaze, hoje ela quer tá do lado, acelerando difícil, sempre com bolso lotado, MD na Renegade, muito calmo e abusado, Orochi tá de Mercedes, preto caro e arrumado, é aquela cena, vida de cinema, numa semana, é mega cena, acumulada, agora não falta nada, mais de 20k no bolso, artilharia pesada, eu tô vivendo no futuro. Quem disse que eu tava duro? Quer saber quanto eu faturo? Tô de melhor na vista, paga na vista. Nada de juros, acelerando o vroom. Sabe que hoje eu tô de nave, L7, Shenlong, AZ, Ajax. Aquela cena, vida de cinema, numa semana, é mega cena acumulada, agora não falta nada. Artilharia pesada e grana na conta corrente. Mano, olha a conta corrente. Vê legal quem que te prende. Vê legal quem tá correndo contigo. Meu único inimigo mora na mente. Olha só que coisa louca. Quem olhava na minha cara e quer beijar na boca. Quem nunca me deu ideia, agora tá na plateia. Mano, já as ideias é outra. Postura de calma como sempre. De maciço e de Kenner. Tô na régua, ela vena. E naquela fena. De Nike Supreme, nós ganhando Grammy, menor, independente, nós é. A cara do freio da Blaze, hoje ela quer tá do lado, acelerando difícil, sempre com bolso lotado, MD na Renegade, muito calmo e abusado, Orochi tá de Mercedes, preto caro e arrumado, é. Aquela cena, vida de cinema, numa semana, é mega cena. Falta nada, mais de 20k no bolso, artilharia pesada, yeah. Hoje ela quer tá do lado, acelerando difícil, sempre com bolso lotado, MD na Renegade, muito calmo e abusado, Orochi tá de Mercedes, preto caro e arrumado, yeah.